minha machadinha. Minha machadinha. Canta pôs a mão sabendo que és minha. Canta pôs a mão sabendo que és minha. E se tu és minha, também eu sou tua. E se tu és minha, também eu sou tua. Salta machadinha para o meio da rua. Salta machadinha para o meio da rua. No meio da rua não é de ficar. No meio da rua não é de ficar. Eu hei de ir à roda escolher o meu par. Eu hei de ir à roda escolher.